Ficheiro 75. Os cabelos cobriam-me os olhos, colavam-se-me ao rosto, com o suor, lágrimas e sujidade da estada na prisão. Sacudi a cabeça para soltá-los e consegui pelo menos um olhar de esguelha que confirmou o que os meus ouvidos haviam escutado. Jamie abria caminho pela multidão que bloqueava a sua passagem, o rosto irado, aproveitando-se sem piedade do seu tamanho e dos seus músculos. Senti-me exatamente como o general McAuliffe em Bastogne ao ver o terceiro exército de Patton despontar no horizonte. Apesar do terrível perigo para Gailey, para mim e agora para o próprio Jamie, nunca fiquei tão feliz de ver alguém. O marido da bruxa, o maldito Fraser, o defensor da coroa e epítetos similares começaram a ser ouvidos entre os insultos mais gerais destinados a mim e a Gailey. Agarrem-no também, queimem-nos a todos. A histeria da multidão, temporariamente dispersada pelo acidente do carrasco, elevava-se mais uma vez a um grau de febre coletiva. Impedido de avançar pelas figuras coladas umas às outras dos assistentes do carrasco que tentavam detê-lo, Jamie ficara encurralado. Com um homem pendurado em cada braço, esforçava-se para levar a mão ao cinto. Achando que ele tentava pegar uma faca, um dos homens deu-lhe um forte soco na barriga. Jamie dobrou-se ligeiramente e em seguida ergueu-se, batendo um cotovelo com toda a força no nariz do homem que o atacara. Com um dos braços temporariamente livre, ignorou as frenéticas e desajeitadas tentativas de agarrá-lo do homem que estava do outro lado. Enfiou a mão na bolsa à cintura, ergueu o braço e atirou. O seu grito atingiu-me quando o objeto saiu da sua mão. Claire, fica quieta. Eu não tinha muito para onde ir, pensei desnorteada. Uma mancha escura veio direito ao meu rosto e comecei a encolher-me para trás, mas parei a tempo. A mancha chocou com estardalhaço contra o meu rosto e as contas negras caíram sobre os meus ombros quando o rosário de azeviche se acomodou perfeitamente em volta do meu pescoço. Ou talvez não tão perfeitamente, o fio de contas prendeu-se na orelha direita. Sacudi a cabeça, os olhos a lacrimejar com a dor aguda causada pelo impacto do rosário no meu rosto, e a argola acomodou-se no lugar, o crucifixo balançando vistosamente entre os meus seios nus. Os rostos na primeira fila olharam-no fixamente numa espécie de bestificação horrorizada. O seu repentino silêncio afetou os que estavam mais para trás e o ruído estrandoso da fervilhante turbulência arrefeceu. A voz de Jamie, normalmente baixa e suave, mesmo quando estava com raiva, retiniu no silêncio. Não havia nada de suave naquela voz agora. Cortem-lhe as amarras. Os que o perseguiam bateram em retirada e as ondas da populaça abriam-se diante dele à medida que avançava com ar ameaçador. O carrasco viu-o aproximar-se, paralisado e de boca aberta. Eu disse para atirarem daí, agora. O carrasco, libertado do seu transe pela visão apocalítica da morte ruiva abatendo-se sobre ele, agitou-se e tateou apressadamente em busca da sua adaga. A corda, cortada com dificuldade, cedeu finalmente com um estalido trêmulo e os meus braços caíram pesadamente, doendo com a tensão libertada. Cambaleei teria caído se a mão forte e familiar de Jamie não me tivesse agarrado o cotovelo e erguido. Apoiei o rosto no peito dele e tudo o resto deixou de importar. Devo ter perdido a consciência por alguns instantes ou devo ter-me sentido tão dominada pelo alívio. Foi o que me pareceu. O braço de Jamie segurava-me com força pela cintura, mantendo-me em pé, e o seu manto fora lançado sobre os meus ombros, protegendo-me finalmente dos olhos dos aldeões. Havia um tumulto de vozes por toda a parte, mas já não era a ânsia de sangue, ensandecida e jubilosa da multidão. A voz de Mute, ou seria a de Jeff, despontou na confusão, Quem é o senhor? Como ousa interferir nas investigações do tribunal? Pude sentir, mais do que ver, a multidão avançar. Jamie era grande e estava armado, mas era apenas um homem. Encolhi-me contra o seu peito sob as dobras do manto. O seu braço direito apertou-me com mais força, mas a mão esquerda aproximou-se do porta-espada no seu quadril. A lâmina azul-prateada se elevou, ameaçadora, quando saiu parcialmente da sua bainha e os que estavam à frente da multidão pararam, de repente. Os juízes eram mais difíceis de intimidar. Espreitando do meu esconderijo, podia ver Jeff a fitar Jamie furiosamente. Mute parecia mais confuso do que contrariado com a repentina intrusão. Ousa puxar uma arma contra a justiça de Deus? Admoestou o juiz pequeno e entroncado. Jamie retirou a espada por inteiro, com um lampejo de aço. Em seguida atirou-a de ponta no chão, deixando o punho da espada a tremer com a força do golpe. Puxo a arma em defesa desta mulher e da verdade, disse. Se alguém aqui for contra essas duas, responderá a mim e depois a Deus, por essa ordem. O juiz pestanejou uma ou duas vezes, como se fosse incapaz de acreditar naquele comportamento. Depois retomou o ataque. O senhor não tem lugar nos trabalhos deste tribunal. Exijo que entregue a prisioneira imediatamente. Trataremos em breve do seu comportamento. Jamie examinou friamente os juízes. Podia sentir o seu coração a bater com toda a força sob o meu rosto, conforme me agarrava a ele. Mas as suas mãos estavam firmes como rochas, uma descansando no cabo da espada e a outra na adaga do cinto. Quanto a isso, senhor, fiz um juramento diante do altar de Deus de proteger esta mulher. Se o senhor está a dizer-me que considera a sua autoridade maior do que a de Deus Todo-Poderoso, então devo informá-lo que não compartilho dessa opinião. O silêncio que se seguiu foi quebrado por risinhos contidos e nervosos, ecoando aqui e ali. Embora as simpatias do povo não tivessem mudado para o nosso lado, ainda assim a atmosfera que nos levava à desgraça fora quebrada. Jamie virou-me com a mão no meu ombro. Eu não podia suportar encarar a multidão, mas sabia que precisava. Mantive o queixo o mais alto possível e os meus olhos focaram-se além daqueles rostos, num pequeno barco, no centro do lago. Fixei os meus olhos nele até lacrimejarem. Jamie virou o manto, segurando-o ao meu redor, mas deixando-o cair o suficiente para mostrar o meu pescoço e os meus ombros. Tocou o rosário negro e deixou-o balançando levemente de um lado para o outro. O azeviche queima a pele das bruxas, não é? Perguntou aos juízes. Mais ainda eu a imaginaria o crucifixo de Nosso Senhor. Mas olhem! Enfiou um dedo sob as contas e levantou o crucifixo. A minha pele por baixo estava absolutamente branca, sem nenhuma marca, a não ser as manchas de sujidade do cativeiro. Ouviu-se um arquejo e um murmúrio da multidão. Uma coragem brutal, uma presença de espírito glacial e aquele instinto para o espetáculo. Callum Mackenzie tinha razão em ficar apreensivo com as ambições de Jamie. E considerando o seu medo de que eu pudesse revelar a paternidade de Hamish ou o que ele achava que eu sabia a esse respeito, o que fizera comigo também era compreensível. Compreensível, não perdoável. O humor da multidão ia de um lado ao outro, indeciso. A sede de sangue que os impulsionara antes dissipava-se, mas ainda podia levantar-se como uma onda e esmagar-nos. Mute e Jeff entreolharam-se sem saber o que fazer. Desconcertados com os últimos desenvolvimentos, os juízes haviam perdido o controle da situação momentaneamente. Gaylis Duncan deu um passo à frente na clareira que se formara. Não sei se havia esperança para ela naquele ponto ou não, De qualquer modo, ela atirou os cabelos louros desafiadoramente para trás de um dos ombros e lançou fora a sua vida. Esta mulher não é nenhuma bruxa, disse simplesmente, mas eu sou. O espetáculo encenado por Jamie, por melhor que tivesse sido, não se comparava a este. A comoção resultante abafou completamente as vozes dos juízes. Não havia nenhuma pista sobre o que ela pensava ou sentia, como nunca houvera antes. A sua fronte, branca e alta, estava desanuviada. Os grandes olhos verdes brilhavam, parecendo divertir-se. Permaneceu ereta, nos seus trajes rasgados e imundos, fitando os seus acusadores. Quando o tumulto amainou um pouco, ela começou a falar, sem se dignar a elevar a voz, mas obrigando-os a silenciarem para ouvi-la. Eu, Gaylis Duncan, confesso que sou uma bruxa e amante de Satanás. A declaração causou um novo clamor e ela esperou com absoluta paciência que se calassem. Em obediência ao meu mestre, confesso que matei o meu marido, Arthur Duncan, por meio de bruxaria. Com isso, olhou para o lado, encontrando os meus olhos, e um leve sorriso aflorou os seus lábios. Os seus olhos detiveram-se sobre a mulher de manto amarelo, mas não se enterneceram. Por maldade, coloquei um feitiço na criança trucada para que morresse, e que a criança humana que ela substituía permanecesse com as fadas. Virou-se e fez um gesto na minha direção. Aproveitei-me da ignorância de Claire Fraser, usando-a para os meus propósitos. Mas ela não tomou parte, nem teve conhecimento dos meus atos. Nem ela serve o meu mestre. A multidão sussurrava outra vez, as pessoas acotovelavam-se para ver melhor, empurrando-se para se aproximarem. Ela estendeu os dois braços para eles, as palmas das mãos voltadas para fora. Para trás! A voz límpida estalou como um chicote, com o mesmo efeito. Inclinou a cabeça para os céus e ficou imóvel, como se ouvisse. Ouçam, disse, ouçam o vento da sua chegada. Cuidado, povo de Cranesmoor, porque o meu mestre vem nas asas do vento. Baixou a cabeça e gritou um som agudo e assustador de triunfo. Os grandes olhos verdes estavam fixos e arregalados, como se estivessem em transe. O vento estava a aumentar. Pude ver as nuvens de tempestade a atravessarem o outro extremo do lago. As pessoas começavam a olhar em volta com nervosismo. Algumas afastaram-se da multidão. Gaylee começou a girar, rodopiando sem parar, os cabelos agitando-se ao vento, a mão graciosamente acima da cabeça como uma dançarina. Eu observava numa incredulidade perplexa. Enquanto girava, os cabelos ocultaram-lhe o rosto. Na última volta, entretanto, sacudiu a cabeça para lançar a cabeleira loura para o lado e viu o seu rosto com absoluta clareza a olhar para mim. A máscara de transe havia desaparecido momentaneamente e a sua boca formou uma única palavra. Depois girou novamente e ficou de frente para a multidão, recomeçando a sua aterradora gritaria. Fujam! Parou de rodopiar, repentinamente, e com um olhar de êxtase alucinado, agarrou o remanescente do seu corpete com as duas mãos e rasgou-o na frente. Rasgou-o o suficiente para mostrar à multidão o segredo que eu descobrira, aconchegada a ela na imundície do buraco dos ladrões. O segredo que Arthur Duncan descobrira pouco antes da sua morte. O segredo pelo qual ele havia morrido. Os farrapos da sua camisa afastaram-se, revelando o volume da sua gravidez de 6 meses. Continuei imóvel como uma pedra, olhando-a sem desviar os olhos. Jamie não hesitou. Agarrando-me com uma das mãos e com a espada na outra, atirou-se para a multidão, derrubando as pessoas à sua passagem, com cotovelos, joelhos e o cabo da espada, abrindo caminho em direção à beira do lago. Soltou um assobio agudo pelo meio dos dentes. Atentos ao espetáculo, sob o carvalho, Poucas pessoas perceberam inicialmente o que estava a acontecer. Em seguida, quando alguns indivíduos começaram a gritar e a tentar agarrar-nos, ouviu-se o barulho de cascos na terra batida acima da margem. Donas continuava a não gostar muito de pessoas e estava mais do que disposto a demonstrá-lo. Mordeu a primeira mão que tentou segurar-lhe as rédeas e um homem caiu para trás gritando e sangrando. O cavalo empinou-se a relinchar e a agitar as patas no ar e os poucos ousados que ainda tentavam segurá-lo logo perderam o interesse. Jamie lançou-me para cima da sela como uma saca de cereais e ele próprio montou com um único movimento ágil. Varrendo o caminho com violentos golpes de espada, conduziu Donas pela confusa massa formada pela multidão. Conforme as pessoas caíam sob o massacre de dentes, cascos e lâmina, ganhámos velocidade, deixando o lago, a aldeia e Leor para trás. Sem conseguir respirar com impacto, esforçava-me por falar, por gritar a Jamie. Porque eu não havia ficado paralisada com a revelação da gravidez de Gailey. Foi outra coisa que eu vi que me enregelou até à medula. Enquanto Gailey girava, os braços estendidos para cima, vi o que ela vira quando as minhas próprias roupas tinham sido arrancadas. Uma marca num dos braços, igual à que eu carregava. Ali, naquela época, a marca da feitiçaria, a marca de um mago. A cicatriz pequena e feia de uma vacina contra a varíola. A chuva açoitava a água, acalmando o meu rosto inchado e os arranhões da corda nos meus pulsos. Enfiei as mãos em concha no riacho e bebi a água devagar, sentindo o líquido frio gotejar pela minha garganta com um sentimento de gratidão. Jamie desapareceu por alguns minutos. Voltou com um punhado de folhas verdes escuras, achatadas nas pontas, mastigando qualquer coisa. Cuspiu um bolo de folhas verdes maceradas para a palma da mão, enfiou outro punhado de folhas na boca e virou-me de costas para ele. Esfregou as folhas mastigadas delicadamente nas minhas costas e as aguilhoadas diminuíram consideravelmente. O que é isso? Perguntei, fazendo um esforço para me controlar. Ainda estava trêmula e chorosa, mas as lágrimas involuntárias começavam a recuar. Agrião, respondeu, a voz ligeiramente abafada pelas folhas na boca. Cuspiu-as e aplicou-as nas minhas costas. Não és a única que sabe um pouco de cura com ervas, Sassenach, disse ele com mais clareza. Que gosto tem? Perguntei engolindo os soluços. Bem mau, respondeu laconicamente. Terminou a sua aplicação e colocou o manto suavemente de volta nos meus ombros. Não vais... começou, depois hesitou. Quero dizer, os cortes não são profundos. Eu acho que não ficarás marcada. Falava com a voz rouca, mas o toque das suas mãos era muito suave, reduzindo-me às lágrimas outra vez. Desculpa, balbuciei enxugando o nariz numa ponta do manto. Eu não sei o que se passa comigo. Não sei porque não consigo parar de chorar. Ele encolheu os ombros. Suponho que ninguém tentou ferir-te de propósito antes, Sassenach, disse ele. Provavelmente é o choque disso, tanto quanto a dor. Parou, pegando numa ponta do manto. Aconteceu o mesmo comigo, disse com franqueza. Vomitava e gritava enquanto me limpavam os cortes. Depois comecei a tremer. Limpou-me o rosto cuidadosamente com o manto. Depois colocou a mão sob o meu queixo e ergueu o meu rosto para ele. E quando parei de tremer, Sassenach disse serenamente, agradeci a Deus pela dor, porque significava que estava vivo. Soltou-me, balançando a cabeça para mim. Quando chegares a esse ponto, diz-me, porque tenho uma ou duas coisas a dizer-te. Levantou-se e desceu para a beira do riacho para lavar o lenço manchado de sangue na água fria. O que te trouxe de volta? Perguntei quando ele regressou. Conseguira parar de chorar, mas ainda tremia e encolhi-me ainda mais nas dobras do manto. Alec McMahon, respondeu ele sorrindo. Eu disse-lhe para ficar de olho em ti enquanto estivesse fora. Quando os aldeões te prenderam e à senhora Duncan, ele viajou a noite inteira e todo o dia seguinte para me encontrar. E então eu cavalguei com o próprio diabo de volta. Meu Deus, que ótimo cavalo! Olhou com aprovação para Donas, em cima do barranco, amarrado a uma árvore na beira elevada da margem, o seu pelo molhado a brilhar como cobre. Tenho de levá-lo para o outro lado, disse pensativamente. Duvido que alguém venha atrás de nós, mas não estamos muito longe de Cranesmoor. Já consegues andar? Segui-o pelo barranco íngreme, com alguma dificuldade, pequenas pedras a rolarem sob os meus pés e fetos e arbustos espinhosos a agarrarem-se às minhas saias. Perto do cimo da encosta havia um bosque de amieiros novos, crescidos tão juntos que os galhos mais baixos se entrelaçavam, formando um teto verde acima dos fetos no solo. Jamie afastou os galhos para cima o suficiente para que eu pudesse arrastar-me para dentro do pequeno espaço. Depois, rearranjou cuidadosamente os fetos partidos à entrada. Deu um passo para trás e examinou os esconderijos com ar crítico, assentindo com a cabeça com ar satisfeito. Sim, assim está bem. Ninguém te encontrará aí. Virou-se para ir, depois voltou. Tenta dormir se puderes e não te preocupes se eu não voltar logo. Vou caçar um pouco no regresso. Não temos comida e não quero atrair as atenções a parar numa quinta. Puxa o manto para cima da cabeça e certifica-te de que ele cobre a tua camisa. O branco chama a atenção a uma grande distância. A comida parecia irrelevante. Sentia como se nunca mais fosse querer comer outra vez. Dormir era diferente. As minhas costas e braços ainda doíam. As esfoladelas da corda nos meus pulsos estavam em carne viva e sentia-me dorida em todo o corpo. Mas, esgotada de medo, dor e simples exaustão, adormeci quase imediatamente, o cheiro penetrante dos fetos erguendo-se em meu redor como incenso.